pressão. Não importa quantos são, o que importa é a atitude frente à situação. Muitos dizem que não e não sabem com certeza. Se Deus é astronauta, que explique a natureza. Mistérios da vida, difícil de entender. Na verdade, a verdade é mentira, pode crer. Mais de uma opção pra clarear o seu caminho. O sol da manhã pega do verdinho. No jogo da vida todo mundo quer ganhar. E vários que a vida ganha que não sabe jogar. Você vale o que tem ou o que você ganhou. Na escola da rua foi a vida que ensinou que o pouco que se tem é o que precisa pra ter mais. Vai se perder no tempo e depois não volta atrás. Indigesto, afetado, mad brains. Entra pro time se quiser ganhar também. Who got the weed, who got the way? Listen to me when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. Who got the weed, who got the way? Listen to me when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. I'm a reverse money maker, blow the little I own. An avid risk taker, broken most of my bones. A fun night chaser, broken boozing alone. A real life waster, stuff that green in a cone. Blown. You will probably see me on my own. Screaming, I'm tweaking, talking to fragrance on my phone. The next point, I'm like, how do I get him out? He's trapped there, and he wants to get to his house. I drizzle a little pindle with the curry from Lidl. Pour it in a bucket, glass of white, then I nibble. That's alright if I dribble, have a fight with a cripple. Line of white from a missile, you're offended and your fizzle is official. Staring down the barrel of a pistol, crystal clear. Silence bouncing around and pounding back in my ears. Tears down my cheeks, just listen to this freak when he speaks. Who got the weed, who got the way? Listen to we when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. Who got the weed, who got the way? Listen to we when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. Sou nojento sem ostentação. Me apresento quando entro em ação. Momento tem lamentação. Meu coração incha de inflação. Tamo na pista e nada mais importa. Elite do ganjamento, pé na porta. Meu mano, quem mede brens com nós brota. Indigesto, contador de lorota. E a netota fazendo chacota dos que querem cotas com as cocotas. Me sufoca, na rima nós troca. Se toca, se choca, depois bate as botas. Ignorância de eficazes, já briguei, já fiz as pazes. Derrubei bandeiras e rasguei cartazes. Nessa vida são várias fases, as contém algumas frases. Vocês sabem quando cabe, solta as bases. Who got the weed, who got the way? Listen to we when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. Who got the weed, who got the way? Listen to we when we do spin. It's Wally rap in my bed. This is fucking EDJ. This is fucking EDJ. This is fucking EDJ.